me importa se é clássico ou hit, pique, rap do dinamite. Bebuda, água da vida, nem vem com alambique. Comi do pão verdadeiro e nunca mais tive fome. Andei com Cristo e vi quem que é o sujeito homem. Viraram as costas quando exortei, então andei. Mas antes sacudi as sandálias e dos pés o pó limpei. Eu vi um sorriso de canto, zombaram, nos tiraram. Outros entenderam e se ligaram que nesse jogo tem uma pá de falador. Ramelando na missão, dizendo que é rimador. Virando as costas pra Deus, então pelo amor. Nem vem em grupo dizendo que é do Senhor. A mente vai a mil quando vem inspiração, transpiração, orar mais ação. São vários que estão precisando do estender das mãos. A letra vem, tô sem tempo pro refrão. Os caras querem correr, sem que fazem acontecer. Mas olha a vida deles, não tem moral pra dizer. Viver o que canta pra ter algum crédito. Não adianta só cantar, seus atos não te dão mérito nem honra. Isso é uma vergonha. Cê diz voar bem alto, mas o final é lona. Tô de campana, a mim não engana, é desse jeito. Diz que seu pai é Deus, mas tá mais pra Gepeto. Os que estão comigo, ofereço lealdade. Minha vida, meu sangue, em favor da verdade. Sem maldade, sabendo ouvir, também falar. Quem tá comigo sabe em quem acreditar. Se alegrar ou chorar na época de dor. Se for pra dever, que seja somente amor. Enquanto os alguns correm por mesquinharia, eu lamento. Vou esforçando pro meu ego morrer a cada momento. Convém que Cristo cresça, que Cristo cresça. E eu diminua, e eu diminua. Não é recado, você já sabe quem falou. Cês estão achando mesmo que o profeta se calou? Aguarde as próximas tracks, o que vem por aí. Porque tem muito mais de onde veio esse aqui.